Hoje é dia 1 de novembro de 2022 e este é o episódio 220 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o V. Olá, V. Olá, Diogo. Fantástica dicção, é? Sim, senhor. Isto foi nota porque que estiveste a ensaiar. Não, o Miguel ontem disse-me que eu digo software livre. Tu dizes muita coisa atrapalhada, sim, mas olha que desta vez, irrepreensível, os primeiros 30 Pronto. Segundos deste podcast, aliás, vá 20, até eu abrir a boca, pelo menos, irrepreensíveis. Olha, não Pronto, tenho nada agora a dizer. O resto eu estrago. Não tens que o fazer, é uma decisão que é tua. Pronto. Ok. Olha, mas ainda antes de eu estragar, quero fazer aqui mais uma reparação no episódio reparação. Anterior. Claro que sim. Exatamente. No episódio anterior eu disse que o podcast foi editado pelo Rodrigo e o nome Rogério. Do nosso editor, não, é Gustavo. Ah. E tanto tenho que reparar aqui o dano que eu causei. Não é Frederico? Não, é Gustavo. Ok. Pronto, e pronto, fica corrigido. Tu que foi de TV? O que é que andaste a fazer estes dias desde o último episódio, que foi Olha, há quase uma semana? Desde o último episódio. Vamos fazer batota e vamos fingir que estamos a gravar isto na semana da Summit ou não? Summit, não, atenção! Não. Ubuntu Summit, só para não confundir com não. outras summits menores que estão a acontecer acho que não, agora. Acho que não faz sentido. É, não é? Mas pronto, só para esclarecer, porque a gente gosta sempre de esclarecer quem nos ouve, nós estamos a gravar isto na semana antes da Ubuntu Summit, para podermos, porque tanto tu como eu vamos ao Ubuntu Summit, para podermos estar lá descansados. Não quer dizer que não se possa gravar nada lá, é uma coisa que a gente leva sempre na mala, que é intenções de gravar lá. Exatamente. Mas que depois a mala acaba sempre vazia quando a gente volta, porque raramente acontece. Quer dizer, a mala vem com tudo, menos com um episódio gravado. Exatamente. Em Paris nem correu muito mal, tirando a parte não, do cartão corromper, um ou quem que foi. Tivemos que regravar. A entrevista do Alejandro tivemos que regravar, eu lembro-me sim, disso. Sim, mas mesmo assim tivemos ainda as conversas com o Costales e com o Mário Gripsgaard. Essas ainda ficaram. Com o Alejandro é que ficou... acho que sim. Acho que sim. Com o Alejandro é que ficou com problemas. Mas pronto, tivemos de gravar de novo. Para não termos a pressão, para não termos essa pressão, estamos a gravar isso de véspera. E pronto, e basicamente é isto. Vocês estão a ouvir isto, já passou a Ubuntu Summit, portanto não, agora uhum. ia-me fugir a boca para outra mais pequenita, mas mas basicamente foi, não sei o que é que tu achaste da Ubuntu Summit. Eu achei fantástico. Também eu não sei o que é que eu não achei, tenho nada a apontar, não tenho defeitos nenhum a apontar. Olha, como a tua dicção do princípio do episódio, não tenho defeito nenhum a apontar, portanto acho que pronto, acho muito bem. Sim. Eu também acredito que vou gostar muito e que vai ser o quebrar de um... O fim de um 10 momento, anos, não é? São 10 anos, a brincar, passaram 10 anos desde a última. A última Developer Summit, não é? O DS, sim, mas esta já não é uma UDS, esta é só uma US. Exatamente. Sim, mas não é isso que eu quero assinalar. Para mim vai ser o primeiro grande evento social com a comunidade Ubuntu, para além daqui da nossa comunidade Ubuntu em Portugal. Sim. E vai ser a primeira conferência e para mim isso vai ser um momento muito importante. Porque desde que começou a crise do Covid, que vai ser o primeiro grande evento. Ah, mas e, é bom, okay, vou rever é. Exatamente. Alguns amigos dos quais já tenho saudades e isso vai ser muito importante para mim. Mas estás a falar da era ou da época pós-Covid, certo? Sim, sim, sim. E é convém aproveitar, porque não vai aparecer outra qualquer. Portanto, convém dizer, aproveitar. Já está aí a espreitar a porta outra estirpe, portanto. Yeah. Mas é aproveitar enquanto se pode, exatamente. Mas sim, acho que é um bocado isso. Faz falta. Aliás, eu já falei isso aqui na semana, no episódio anterior. O anterior que eu estive, uhum. não foi o... Portanto, há dois episódios, falei aqui exatamente naquilo que seria a temática da minha apresentação, que é exatamente sobre, e é o estímulo à próxima UbuCon Europe, ou UbuCon, uhum. seja lá onde for, é um bocado nesse sentido, ou seja, estes eventos fazem muita falta. É um bocado, pode ser agradável para uns, pode ser um transtorno para outros, né? Terem que se deslocar até um determinado sítio, Eu confesso que estou numa altura em que gostava mais de ficar quietinho, de patinhas ao ar, é verdade, mas por outro lado acho que o esforço de ir compensa aquilo que é o retorno. E ficar em casa a ver vídeos ou streams, epá, não é para mim, honestamente. Já tentei várias vezes seguir eventos online e foi sempre muito complicado. Portanto, o presencial é sempre diferente. Portanto, sim, estou um bocado como tu, não, ou seja, não é aqueles amigos que eu quero ver outra vez, não, é sempre agradável. É sempre agradável vê-los, claro que sim, é sempre um momento interessante, é sempre e um momento de partilha importante também. Por outro lado, sei perfeitamente que vou chegar a quinta-feira cansadíssimo, que é sempre aquela coisa normal, andas sempre para trás e para a frente, andas sempre solicitado para isto. A vantagem de, e foi aquilo que disseste também quando nós falamos de apresentações, e achei muito inteligente da tua parte quereres submeter duas, mas só submeteres uma apresentação. Porque mesmo tu estando lá 3 dias e dá a ideia que a malta está lá na praia, não é? O hotel tem muito bom aspecto, pois é um sítio estrangeiro, que é sempre uma coisa gira para fazer turismo, e... mas a malta na prática, tipicamente, entras numa sala, sais na outra, entras numa sala, sais na outra, sais aqui, vais para ali. Eu vou levar 3 treinos, lá está, na minha cena do estar aqui super fit e super em forma, vou levar 3 treinos no bolso para fazer autotreino. Mas acho que não vou conseguir. Acho que aquela, ou seja, tu abdicares, tu subires, e estamos, ou seja, o evento é cá em baixo, não é? E o teu quarto é lá em cima. Portanto, é só pegar um elevador, subir, estar lá uma hora, estar ali a transpirar forte, tomar um banhinho e voltar para baixo. Epá, mas acho que é difícil, porque... Às tantas o hotel até tem um ginásio. Provavelmente, tem spa, tem ginásio, tem uma piscina interior, portanto, eu calções de banho pelo menos vou levar. Mas isto para dizer que tu andas normalmente sempre com os minutos contados para trás e para a frente, e acabas cansadíssimo. Portanto, eu vou estar numa apresentação e vou estar responsável por uma sala também, não sei se um dia inteiro, se meio dia, se o que é, e já estou a dizer assim, epá, para mim está ótimo, não preciso mais. Mas lá está. Eu sou um gajo de eventos presenciais, não sou um gajo de eventos online, já disse isso 1000 vezes e vou dizer outras 1000 antes de morrer. Mas pronto, portanto achei fantástica o Ubuntu Summit, estou ansioso pela próxima já. Acho muito bem. Olha, eu ainda não disse o que é que eu vou falar, acho eu, pois não. Foste disso. Misterioso, sim, foste misterioso, não sei se foi vergonha, se foi captar a audiência. Não. Acho que deve ter sido essa última opção para captar a audiência para este episódio. Eu vou falar da comunidade portuguesa, vou falar um bocadinho do que é que nós somos, do que fizemos, de como vemos a nossa presença na comunidade Ubuntu e na comunidade de software livre, e começa como existe, qual é essa dinâmica, porque nós temos uma dinâmica muito de relação com outras comunidades que não apenas a comunidade de Ubuntu e com a comunidade de Linux até. Sim. E eu acho que é importante, e acho que ajuda muito a nossa comunidade e as outras comunidades também. E, então vou falar um bocadinho disso e vou falar também um bocadinho das experiências que estamos a fazer, nomeadamente do Centro de Linux, e também pedir um bocadinho feedback e ideias do outro lado, porque quero que a parte final da apresentação seja mais uma conversa com os vários membros da comunidade sobre como é que eles veem a questão das comunidades locais e as ideias que eles têm para dinamizar as suas. Boa. Parece-me interessante. A ideia de assistir, certamente. Por acaso não fui ver quando é que tu estás. Eu também ainda não fui ver quando é que eu estou. Sei que fui aprovado, mas já fui ver. Quando tu partilhaste o calendário comigo, fui espreitar e vi que estava na terça-feira ao meio-dia. Eu vi que estava ao mesmo tempo de duas outras coisas que eu queria ver. a vida trama-nos forte. Olha, mas a tua slot é de quanto tempo? 50 minutos. Ok. Para ter essa conversa no fim, achava arriscado que não fosse de 50 minutos, exatamente. Sim. Ok, fixe. E entretanto tive a fazer alguma pesquisa, hoje estive o dia todo a pesquisar sobre a nossa comunidade. A sério? E foste encontrar aquelas fotografias do Irish Pub no Caixo de Ré? Não, do Irish Pub não encontrei ainda. Não sei se é Irish Pub, é lá um daqueles bares irlandeses no Acastre. Com o Jaime, com o Miguel, com o... Essas não encontrei, mas... Com o Ana e o Flávio. Se tiveres isso, depois indica-me onde ir buscar. És capaz de ter isso na minha Wikipage de membership. Ok, então vou procurar isso. Estava atualizado na altura, agora está. Fui ver a wiki de outras pessoas e ainda não fui ver a tua. Está na lista de coisas para fazer. Não me espanta. Comecei por as pessoas mais antigas do que tu, por exemplo, exatamente, as duas pessoas que fundaram a comunidade que estão desaparecidas em combate completamente. Yeah. E tive a ver também algumas tive a ver as renewal pages da comunidade também, e tive a ver as mailing lists da comunidade. E curiosamente é que é provável que a nossa comunidade seja uma das mais antigas das que estão organizadas. Acredito. Porque as primeiras referências... A mailing list é de novembro de 2004. Logo aí... quer dizer, isto saiu em outubro, a gente em novembro já lá estava a falar do Ubuntu na mailing list. E a comunidade... começou-se a organizar nessa altura e houve uma primeira conversa com o Community Council em março, no início de março, e no fim de março estava oficializada. Ok. Portanto, foi um flash. 2005. Portanto, foi logo, somos das primeiras. Eu não lembrava já se isso tinha sido tão cedo, se tinha sido um bocadinho mais tarde, e ter ido feito essa pesquisa engraçada, porque... relembra coisas engraçadas, de facto. Mails meus na mailing list que eu não lembrava que existia. É engraçado. Maravilha. Olha, diz-me uma coisa, que andaste a fazer recolhas, existe uma forma de tu saber, uma forma simples de tu saberes quantos Ubuntu members existem, neste caso em Portugal, por exemplo? Não existe uma forma garantida de saber isso, okay. Não. Existe uma lista que nós fomos mantendo nas páginas de renewal. Pronto, mas lá está, mas que é um bocado à sorte, pode não estar rigorosa. É os que a gente conhece. Sim, sim, sim, sim, sim. Não, exatamente porque, ou seja, no momento em que nós fizemos essas atualizações, a dificuldade que foi encontrar essa informação, a pergunta não é ingênua, portanto, tem que ver exatamente com isso. Eu calculei que tivesse relacionado com isso, mas eu sei que há pelo menos mais um em Portugal, mas que não está neste momento ainda a interagir com a nossa comunidade. Ok. Mas voltando aqui ao tema Ubuntu Summit, não sei se já falámos das tracks que vamos ter na Ubuntu Summit, ou que tivemos neste sim, caso. Sim, já, sim, sim, já, sim. Já. Na altura referiste isso, sim. Ok, pronto. Não sei se há alguma apresentação em particular que já tenhas visto que queres ir ver? Não, ou seja, é como te disse, eu abri o calendário e abri o calendário. Eu tive até sexta-feira da semana passada, portanto, à data estamos a gravar isto, em que concluí um projeto aí, uma coisa bastante grande onde estava envolvido. Posso dizer que tive 10 semanas e semanas, estamos a falar para aí 3. Duas, três, quatro semanas mais intensas em termos de trabalho dos últimos anos. Do estilo de cada vez que alguém pedia alguma coisa, a minha resposta era: pode ser para a outra semana? Pode ser. Estás a ver aquela fase em que tu adias tudo? Portanto, sob pena de ser apanhado na curva, a única coisa que eu fui ver quando. E acho que foste tu que partilhaste comigo o link direto, lá está, link direto para o calendário das apresentações. A única coisa que eu fui à procura foi da minha apresentação com o Yolsun e reparei que era terça-feira ao meio-dia, disse, fixe, não é à segunda-feira logo de manhã, estou menos preocupado, liberto um bocado a pressão, depois preocupo-me. Portanto, vou ter amanhã mais uma reunião com o Yong Sung para ver se a gente fecha a apresentação, porque isto fazer uma apresentação ou dois é bastante mais complexo do que fazer sozinho, em termos de preparação. Calculei que sim. Exatamente, mas pronto. É mais um desafio. Acho que nunca tinha feito. Acho que nunca partilhei uma apresentação com ninguém. Que eu me recordo. Portanto... Eu fiz uma vez. Por acaso correu bem. Pronto. Mas foi sorte. Vamos ver. O Yong Sun... A ti é mais difícil porque não conheces a pessoa pessoalmente. Tiveste pouco... Pouco contacto. Sim, pá, eu falei com ele, ou seja, quando ele foi organizar a primeira Ubucon Ásia, uhum. Tive duas ou três conversas muito informais com ele, porque ele tinha muitas dúvidas, tinha muitas perguntas, e como tinha acontecido a Ubucon em Sintra, ele veio falar comigo para me perguntar uma série de coisas. Epá, mas desde aquele momento não voltei a falar com ele, ponto. E a conversa que eu tive com ele foi uma conversa que tem muito pouco, ou seja, não há conhecimento da dinâmica do eu não conheço, não sei o que é que ele faz. Se ele tivesse uns vídeos no YouTube, por acaso eu fui à procura, mas se ele tivesse, imagina, umas apresentações no YouTube, dá para um gajo espreitar, percebes? Para ver se é um gajo que fica quieto, se é um gajo que se mexe, se é um gajo que brinca, se é um gajo que não brinca, se é depois a barreira da língua também, portanto, se ele não fala inglês é mais complicado, e eu percebo isso também, ou seja, eu sou muito mais espontâneo quando falo em português, do que quando falo em inglês. Claro. Ou seja, o meu leque, em termos de linguagem, permite-me fazer muito mais brincadeiras e usar muito mais ferramentas do que quando estou numa língua que não é aquela que eu uso diariamente. Uso bastante, não me atrapalho nada nem a falar, nem a escrever, nem a ouvir, felizmente. Mas é completamente diferente a vontade, a flexibilidade com que tu tens na utilização da língua, pelo menos para mim nesta altura. Não sei como é que é do lado dele, não faço a mais pequena ideia, mas acho que vai correr bem. Portanto, ele tem uma coisa que eu aprecio, que é extremamente organizado e muito metódico, e isso facilita bastante. Portanto, eu gosto de ser espontâneo, mas a organização dá, não é só a mim, acho que é toda a gente, mas dá segurança. Portanto, quanto mais organizada estiver a coisa, mais maior será a probabilidade da coisa correr bem, e eu espero que corra bem. O tema é interessante. Espero que seja tema de conversas futuras, que é esse o objetivo. Não sei se dentro da slot, se fora, mas espero que seja tema de conversa, até porque vão ser feitos alguns desafios durante a apresentação. Agora o resto é esperar, vamos ver. Eu tenho ideia que talvez a coisa fique finalizada já amanhã, em termos de estrutura, 90%, e que provavelmente depois tenhamos que fazer ali um ensaio ou dois na segunda-feira, alguns. Yong Sun cheira-me que é gajo para fazer ensaios, portanto provavelmente é o que vai ter que acontecer para que na terça-feira a coisa corra sobre rodas, fluida. Isto se o horário ainda não mudou, porque eu só fui ver naquele dia, terça-feira meio-dia, fiquei descansadíssimo. Eu também só fui ver naquele dia, e eu aqui nesta máquina que eu tenho, para cá estava a ver se encontrava o calendário, mas eu não tenho as minhas credenciais a jeito aqui. Sim. E então não consegui ir ver ainda o calendário. Login para ver calendário, é preciso login. Eu não encontrei de outra forma, pelo menos. É, tu mandaste-me o link, eu cliquei e aquilo abriu o direto. Mas se calhar já tinhas feito o login Quando não? Eu clico limpo, abre sempre. Se tiveres aí o link, então, manda aí. É o link teu, já vejo isso. Não vou cobrar aqui a dinâmica, mas já vejo. Deixa-me só dizer-te mais uma curiosidade que eu descobri ontem. Deixa-me fazer contas, foi ontem, sim. Que é, estava aqui a equacionar a hipótese de não ir sozinho, portanto, de levar companhia para o Ubuntu Summit. Somos dois. E posso dizer que não sei se tiveste sucesso. Assim, toda a burocracia necessária foi tratada, mas entretanto a pessoa não pode, à última da hora não pode. E então, portanto, não foi para a frente. Posso dizer que nesta altura se tu deves ter visto o mesmo que eu, provavelmente, só existe um voo direto de Lisboa para Praga por dia. Portanto, o voo de domingo já só tem lugares em executiva, o que torna a viagem bastante mais dispendiosa do que se tu conseguisses um lugar. Já não é nada barato, até por si só. Exatamente. Portanto, eu depois estive a ver, ou seja, um bilhete de volta comprado ontem ficava-te qualquer coisa como quase 1.200 euros. O que é... Um assalto. É um assalto. Eu diria desencorajante, para ser um pouco mais simpático. Tentando ver o copo meio cheio, que é uma coisa que eu... É um exercício que eu faço com muita frequência. Se o voo para Praga está cheio, provavelmente aquilo vai estar, a Summit, a Ubuntu Summit, vai estar cheia de portugueses. Pois, é também, tu confere, é isso que vai acontecer. Ou são os nómadas digitais que moram em Lisboa. Estão falados, que vão-se mudar para Praga. Estão falados nos últimos tempos. Não se vão mudar, vão lá à Summit e depois voltam, porque cá é o da fixe, porque os seus impostos são mais baratos e não sei o quê, para eles. Mas pronto, mas é uma curiosidade interessante, ou seja, pode ser um indicador que de facto a participação será agida. Sim, sim, vão da Summit cá aqui para outra. Sem que venha malta, exatamente, sem que venha malta do mundo inteiro. Malta que já está confirmada. E o resto, olha, é deixar fluir, é deixar andar. Também quem não pode ir pode assistir online. Nós já dissemos isso, vão ver streamings. Não vai ser tudo feito streaming, porque não se conseguiu reservar equipamento suficiente. Mesmo assim, eles vão tentar gravar uns tidbits também das salas, que são essencialmente os workshops, que eles vão deixar de fora, que faz sentido. Tendo de fazer essa escolha, eu acho que é a escolha que faz sentido. Eles vão tentar, então, gravar um bocadinho só para ver um registro qualquer do que aconteceu. E podem assistir dessa forma, então. Também julgo que vão, no fim, ficar os vídeos disponíveis algures. E quando se fizer isso, eu acho que há aqui potencial para organizar aí umas watch parties por temas e associado a outro tipo de evento. Estava, por exemplo, a pensar, vão ver muitas talks sobre Flutter, e então eventualmente pode ser fixe organizar-se um evento no Centro Linux dedicado ao Flutter, onde se faz watch party dos vídeos e workshop a seguir. Pode ser uma ideia fixe. Fico aqui a ventilar ideias. Mas há de haver outras coisas possíveis desse género. Esse foi o que eu prestei atenção, porque eu achei curioso verem tantas coisas sobre Flutter no Ubuntu Summit. Mas que é curioso, mas não é assim tão inesperado, tendo em conta que Flutter passou a ser uma ferramenta oficial da Canonical, e que mesmo dentro da comunidade do Ubuntu se organizou uma subcomunidade de Flutter do Ubuntu. Portanto, é interessante. Não sei se há alguma em particular que já tenhas visto que chamou a atenção? Chamou-me a atenção uma. Deixa-me lá ver se eu estou aqui no dia certo. Chamou muitas. Na quarta-feira, sim. Às 2 da tarde. Na quarta-feira, às 2 da tarde. Isto é a forma que eu tenho de te dizer que é a hora que tu vais falar, Diogo. Pronto. Há uma de Flutter, duas, pelo menos. Eu estou aqui a ver uma de Terraforming, qualquer coisa. Ah, sim. Também. Só que isto não... Lá está, o problema do Terraforming aqui é que provavelmente não me vai dizer a mim nada de novo, mas estou curioso de saber como é que os outros olham para isto. E há sempre alguma coisa, sim, nas entrelinhas que tu podes apanhar. É mais isso. Mas, é mais nessa perspectiva. Por também. Outro lado, as apresentações só têm título nesta timetable, só têm, neste horário, só têm título. Mas dá para clicares aí e veres mais detalhes. Não tem mais detalhes, quando tu clicas não tem mais nada. E é que está. Eu já consegui ver, portanto... deve estar... embora o sítio onde se tem que clicar não é nada já óbvio. Percebi, exatamente, já vi. Ok, obrigado, Diogo, pela dica. Já vi. Portanto, mas basicamente é isto. Isto aqui tem uma forma também de tu exportares isto para um PDF. Provavelmente há de ter... E para iCal também, acho eu. O iCal dá-me jeito, mas o iCal eu não o vejo aqui. Mas pronto, tens print, PDF, full screen, filterings... e Cal, não vejo, não sei onde é que tu viste, depois mandas-me tu esse. Eu mando. Não, eu estava a supor que era só uma suposição. Não, poderá estar não aqui diretamente, mas dá jeito, claro que sim. Se bem que eu também já me aconteceu importar iCals de eventos e depois fica uma pessegada na tua agenda, que é uma chatice. Existia uma forma, eu acho que era Fosdem que faz isso, que é tu tens as apresentações um todas. Tens as estrelinhas, vais pondo estrelinhas onde queres e só pões na tua agenda o iCal com as tuas estrelinhas, o que é ótimo. Exatamente. Isso aí é super organizado e tu vês o que é que tens sobreposto ou não. Mas pronto, não é o caso. Aquilo que eu, pelo menos aquilo que eu vejo agora é isto. Agora, é bastante informativo, é bastante claro. Mesmo olhando para o site, dá perfeitamente para ver o que é. Fazendo aqui uma radiografia aérea, uma fotografia aérea disto, parece muita coisa, mas se tu fores vendo aqui linha a linha, né, com olhos de ver, consegues uhum. planear perfeitamente, ou eventualmente vais à maneira antiga, que é, fazes um PDF disto e depois vais pondo bolinhas naquilo, yeah. que, naquilo que queres fazer, e a coisa de certeza que vai andando. Mas é o que é. Portanto, o Diogo, ficas informado, estás convocado para quarta-feira às 2 da tarde. Às 2 da tarde. Depois do almoço. Pronto. Eu acho que é uma hora perigosa. É uma hora muito perigosa. Portanto, eu fiquei muito contente por... Deixa ver se ainda se mantém. Terça-feira ao meio-dia. Cá está, exatamente. Continua. Fortíssimo. Ao meio-dia. E sem grandes. Deixa ver. Opa, tenho o Marco Trevis. Não, tenho competição forte também. Sim. Yeah. Okay. Mas pronto. Que é um fixe, por acaso. Sim, que é sim, muito sim. Fixe. Exatamente. Mas pronto, mas basicamente é isto. Sobre apresentações, não vou destacar nada ainda porque é como digo, a única coisa que eu vi. Agora sei quando é que acontecem duas, que é a minha e a tua. Portanto, não sei mais nada. Portanto, só provavelmente conhecendo-me eu como conheço, apesar de ter esta semana bastante mais ligeira em termos de ritmo de trabalho, uhum. que já me permite respirar, já me permite, por exemplo, pensar em coisas básicas como é que eu vou do aeroporto para o hotel, não é? Pois. Porque foi extremamente cómodo receber um e-mail a dizer assim, vê lá se estes voos servem, e tu só tens que responder, servem, e de repente magia aconteceu, tu não sabes muito bem como nem como não, mas tens um assento marcado num avião, permite-te, eu provavelmente, se continuasse com este ritmo até, ou seja, se isto adiasse tudo uma semana, e se eu tivesse o mesmo ritmo que tive na semana passada, esta semana, provavelmente ia enfiar-me num avião e só quando pusesse os pezinhos em Praga é que dizer, e agora? O que é que eu faço? E era nessa altura que eu ia andar ali à procura do que é que... Portanto, neste momento já estou um bocadinho mais fácil, mais liberto em termos de tempo. Portanto, aquilo que eu vou fazer provavelmente, e aí sim, vejo-me perfeitamente a fazer isso, é a imprimir ou a ter um PDF do horário e a estar no avião a fazer bolinhas daquilo que eu quero ver. Pronto. Por outro lado, não tendo cliques para dar para tirar dúvidas, que é uma coisa que os aviões têm ainda como defeito, a maior parte deles, pelo menos na Europa, é que não têm internet, fica limitador. Portanto, alguns não vão ter bolinha, vão ter asterisco, quase certeza, que é para eu depois ver quando tiver outra vez online. Mas pronto, não sei se como é que vais fazer, se já fizer... não, tu não viste o horário também, não é? Portanto, não, ainda não tens este planeamento. Eu dei uma vista de olhos logo naquele dia, vi que há muita coisa que eu quero ver, algumas coisas são em paralelo, portanto vou ter que fazer escolhas. O facto de estar gravado faz com que essas escolhas sejam muito mais fáceis. Estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sessões em simultâneo. Portanto, é normal muita coisa que... a acontecer. Exatamente. Tirando a primeira manhã, espera. Exatamente. Tirando a manhã de segunda-feira em que tudo acontece na sala, que eu acho que é a sala principal, portanto aqui ballroom. Sim, deve ser, sim. Tirando... e aqui há alguns períodos aqui em que só acontecem coisas na sala principal, exatamente, tipicamente é as primeiras horas da manhã. Na segunda-feira é até a hora de almoço, na terça e na quarta é até ao coffee break, mas depois a partir daí pá, é sempre a rolar, são 7 salas quase sempre em simultâneo, com 7 sessões em simultâneo entre workshops e apresentações, portanto não se pode respirar muito, não, e de certeza que vamos falhar algumas coisas por sobreposição. Uhum. A jogada aqui pode ser também, e se a única coisa que não vai ser gravada vai ser, vão ser os workshops, que não vai ser streamada. Nos workshops. É jogar um bocado com isso, exatamente. Ou seja, em caso de dúvida, o workshop, porque o resto vai ser gravado. Yeah. Eventualmente. Também acho que sim. E pronto, e acho que The Summit. Sim, eu já falámos um não bocado. Tenho bola de cristal, portanto os meus poderes de adivinhação acabam mais ou menos aqui. Uhum. Mas pronto. Ainda não falei da minha semana, pá. Pois não, eu sei. Conta lá então, Diogo. Epa, pronto. O que andaste a fazer? O que é que andei a fazer? Olha, fui à comemoração dos 20 anos do Creative Commons. Olha, pois. Organizou-se aqui em Lisboa uma festa. Teve Foi bolo? Muito divertida. Houve bolo, sim senhor. Ora, isso é que é. Bolo vegan. Uhum. Estava bastante bom. Alfarroba. Mas, espera, um bolo vegan, mas estava bastante bom. Não percebi o mas. Sim, sim. Porque... Desconfias da tecnologia vegan, não é? Sim, sim, sim, sim. Sou desconfiado. Está bem. Mas estava bom. Sim, estava. Gostei até. Alfarroba, banana para compensar e o jantar foi uma bela costeleta de borrego. Não, não. Por acaso não jantei nesse dia. Pronto. Portanto, para o jantar foi uma caneca de cerveja e duas fatias de bolo. Comi duas fatias de bolo. Bem bom. E pronto, boa companhia da comunidade Creative Commons, vemos de várias comunidades, da Wikimedia, da D3, da Ansol, do Ubuntu, claro, muitas caras conhecidas, e foi fixe, foi uma noite foi onde? Passada. Foi numa pequena loja de discos e barra bar na zona de Arroios, chamada Amor Records. Nunca lá tinha ido, não conhecia. E foi engraçado. Foi um espaço engraçado para fazer este tipo de coisas. E pronto, Creative Commons foi isso. Isto foi na quinta-feira passada, creio eu. E pronto, já hoje tive uma aventura. Hoje, a aventura começou até antes, começou no fim de semana passado. Daquelas que podes contar aqui? Sim, daquelas que eu posso contar aqui. Ok. Eu sou subscritor do Disney Plus. Oh, não sabia. Ah, sim, sou subscritor. E então uma das coisas que... Para nós podermos em no Linux assistir a Disney Plus, que temos de fazer é para já ativar o DRM no browser. Exatamente. Pronto. E que só está em no Linux com browsers livres, só está mesmo disponível no Firefox. Ok. E no fim de semana passado resolvi tentar pôr em dia alguns episódios de algumas séries. O que é que andas a ver no Disney Plus? Tudo que é Star Wars. Ok. Star Wars e Marvel, principalmente. E de vez em quando outras coisas que ele tem lá, coisas... Buffy the Vampire Slayer e outras coisas que ele não tem só Disneys e bonecadas da Disney, que também tem. Tu neste momento podes-me estar a mentir, porque eu não percebo nada disso, mas vou abrir a cabeça confiantemente. Estou a ser muito sério a este respeito. Okay. Posso-te mostrar depois. Obrigado, Diogo. E no fim de semana passado fui tentar pôr em dia algumas séries que já não via há uns tempos. Mas? E qual é? Cliquei no botão prazer e apareceu toda a bonecada que fica normalmente na janela à volta do player de vídeo até a gente maximizar o vídeo. Ok. Mas player de vídeo nem o ver. Ok, e então? Não aparecia, nem por nada. Fiz logouts, fiz logins, pus a consola de JavaScript a correr. Olhei para lá a consola, vi lá erros 403. Ui, ui, ui. Que significam que a autenticação falhou, para quem não sabe. O que é bizarro, porque a minha sessão está ligada. E calculei que alguém na Disney tivesse feito cocó num deploy e tivesse posto lá um endereço qualquer errado e por isso a autenticação tivesse a falhar ou coisa assim do género. Preciso fazer-te uma pergunta, Diogo. Já partilhaste a tua password com quantas pessoas? Com zero pessoas. É que a malta nesses serviços normalmente tem um hábito que é de partilhar passwords e depois um tem a Disney, toma lá a minha password, o outro tem a Netflix, toma lá a minha password, troca a tua da Disney pela minha da Netflix. Pois. Há assim uns cambalachos. Não. Tu não fizeste nada disso? Não, não faço cambalachos. Uhum. Apesar de com alguns destes serviços a gente poder partilhar com alguns elementos da nossa família, eles têm a criar uma conta e essa conta fica associada à nossa. Dá para ter subcontas? Yeah. Muito contas. Yeah. Pelo menos no Disney, não sei como é que é nos outros. E então estava a olhar para isso, e pronto, resolvi. Achei que aquilo foi um problema de um deep play qualquer, mal feito, não sei o quê. Pensei, isto daqui a umas horas está bom. Esperaste um bocadinho, exatamente. Não, esperei até hoje. Foi desde quando? Pera, desde sábado até hoje? Sim. Okay. Houve um outro dia da semana em que eu fui ver se já estava a funcionar, porque havia alguém a queixar-se da falta de qualidade de vídeo naquele dia, e ouvia muita gente a queixar-se também. E tu até, olha, pronto, novo deploy, está feito, é agora. E eu fui ver, já, ok, pelo menos consigo ver, pode estar com uma qualidade, mas consigo ver. Fui ver e nada, exatamente igual. E hoje resolvi ver se já estava ok, e não estava. E então fui ao canal de Telegram de suporte da comunidade Ubuntu e alguém lá apontou um link de um blog, vá, um site de notícias, ou acho que é um blog, mas escrito em castelhano, que tinha lá a informação a dizer que desde o fim de semana passado tudo o que era Linux ficou bloqueado na Disney Plus. Uau, é sério? Independentemente de ser browsers livres, browsers proprietários, fosse tudo Linux bloqueado. E apontou-me para uma solução, que era usar uma extensão que é o User Agent Switcher, com a qual podes mudar o User Agent do browser. Para estares a usar um browser e um sistema operativo aquilo diferente. Aquilo bloqueia por user agent. Pelos vistos. Tão bom. Portanto, mudaste isso e funcionou, foi? Yeah. Eu não sei se ele está a bloquear por isso, se há um bug que leva a que o que está otimizado para Linux esteja que seja direcionado para isso e aí o bug previne o funcionamento, porque não há mensagem de erro nenhum no interface, eu nem acho, nada. Sim, mas eu acho que faz sentido, sabes? Eu digo isto porque eu, por obrigações profissionais, eu tenho algumas firewalls e tipicamente onde isso acontece com muita frequência e porque também é fácil de implementar é na AWS. Uhum. Em que tu fazes, usando o serviço deles, tu consegues fazer bloqueios muito facilmente por user agent. Ou bloqueios uhum. ou não, ou whitelists. Neste caso é ao contrário. Sim. E curiosamente eles estão a usar AWS, porque foi uma das coisas que eu concluí em olhar para. Com a tua conversa, para... disse faz todo sentido que o bloqueio esteja a acontecer por user agent. Por isso é que eu comecei logo a rir. Sim, pode ser isso, sem dúvida. Agora. Porque não estou convencido que seja. Exatamente. Eu estou. Eu estou a pagar e acho que eles querem o meu dinheiro, não é? A questão é que se tu fores ver lá na documentação deles, os gajos não se comprometem nunca com Linux. Eles comprometem-se com o Mac, com o Windows, com o Linux. Sim, mas eles também dizem que funciona. Mas também dizem que funciona com Linux se usares Firefox. Ah, é? Está na documentação deles? Já não sei se está na documentação deles, foi um statement que eles fizeram publicamente a dizer isso. Isso conta como documentação, mas pronto. Olha, pronto. Mas há uma coisa que eu tenho para te fazer. Assim, nada disso tira importância àquilo que tu fizeste e acho que é uma história que deve ser deslindada. Mas a minha pergunta vai no sentido de, tu és, e não sei se ainda és, mas já foste em tempos, um cliente meu ou um cliente de um entregador de TV por cabo. Tipicamente nas boxes dos operadores existe sempre uma aplicação para todos esses serviços de streaming. Existe. Tens alguma resistência em particular para a utilização da aplicação da box do teu provedor? Não tenho nenhum motivo particular para isso. Ok. Portanto, se tudo o resto falhasse, poderias sempre pôr o teu login e a tua password na box. Não sei como é que funciona, porque eu acho que isso paga-se através do ISP, da subscrição do ISP, não tens mesmo uma conta, não sei bem como é que funciona. É um login como qualquer, é uma aplicação, sim, okay. Fazes login. Não sabia. Ok, então tenho de experimentar isso. A malta que é craque do Netflix, quando vai às vezes jantar a casa de amigos, põe a sua conta Netflix para estar a ver a sua série em vez de estar a ver no telefone. Já assisti a isso algumas vezes. Nunca vi isso. Então vou experimentar. Mas o único motivo é simples. Eu cedo a televisão para as outras pessoas cá de casa e venho para o escritório e uso o meu ecrã de computador e as minhas colunas, que são melhores que as colunas de televisão. E tenho um ecrã 4K, o outro é só Full HD. Pronto. Queres contar os pelos da barba dos senhores? Já percebi. Eu não vou comentar. Avança, Diogo. Rápido. Sim, claro que é os pelos da barba das senhoras, qual é o problema? Mas pronto. Barba. Sim. Queres mesmo continuar esta conversa? É que isto descamba em 3 segundos. Vá. Mas pronto, até mais, Diogo. O que andaste mais a fazer esta semana? A tua semana foi muito comprida. E pronto, vamos com 43 minutos da tua semana. E andei também a preparar a apresentação, isso já falei um bocadinho. Sim. Também a ter reuniões do Membership Committee do Bports, coisas secantes. Foi uma semana. De resto, foi pouco interessante. Eu vi também que o Bruno Miguel mandou mais uma extensão para o cantinho do Firefox, mas eu ainda não tive tempo de olhar para a extensão. Eu já olhei para ela em tempos, mas já não me lembro das coisas e por isso tenho. Vai ser num outro episódio em que haja um bocadinho mais de tempo. Ok. Parece-me bem. E tu? Ah, está a ver que não perguntavas. Estava aqui já ia. Que andaste a fazer? Olha, eu tive. Fiz um upgrade na quinta-feira. Curiosamente, numa quinta-feira. Portanto, isto pronto. Pode ser aqui o princípio de um grande projeto. Tive por terras insulares, tive nos Açores, semana passada. Sabia que mais alguém lá estava, porque já me tinha feito um relatório. E, de repente, e é preciso desmistificar aqui, porque há sempre alguém que pergunta, ainda acho que foi há 3 ou 4 dias, alguém estava a perguntar sobre os encontros, ou foi no Facebook, ou em uma rede social qualquer. Uhum. E é preciso, de vez em quando, desmistificar isto. Convidei, ou fui com, já não sei quem é que convidou, okay, isso não é importante, mas havia um jantar entre duas pessoas, dois simpatizantes do Ubuntu, e alguém perguntou, alguém disse assim, dois já conta como encontro, não é? E pois. Eu disse, olha, está aí uma boa já ideia. Já se fez encontros com duas pessoas, portanto. Já se fizeram alguns só com uma. Pronto. Mas pronto, é preciso dizer isto. Não encontrou-se foram, a si próprio. Felizmente não foram muitos, mas... Os encontros de agosto são sempre muito desafiantes em termos de público. Eu confirmo. Mas pronto. Mas sim, olha, fizemos um encontro, fizemos o primeiro em que eu tenha conhecimento, não sei se o teu varrimento histórico encontrou alguma coisa, mas não. Pelo menos pela minha memória, fizemos o primeiro encontro da Comunidade do Mundo de Portugal em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Provavelmente, só para chatear, somos capazes de fazer mais um em novembro. E não tem nada a ver, acreditem que não tem nada a ver com previsões de certos barbudos em certos podcasts. É mesmo só porque jantar é fixe, jantar com um tema que sempre dá alguma conversa, nem que seja para a malta se rir, é porreira. Se aparecer gente que esteja relacionada com o Ubuntu ou que queira só juntar-se a alguns malucos, é sempre bem-vinda. O jantar é sempre uma coisa complicada, porque normalmente é preciso marcar a mesa e pronto, é sempre as pessoas que convém anunciarem-se. Não, é, não há aquela espontaneidade do saloon em que tu de repente puxas mais uma mesa e as pessoas vão se juntando. Mas foi bastante agradável, foi o primeiro, é onde aconteceu mais certamente. Foi basicamente esse o grande happening, ou seja, no culminar, não foi no culminar, foi na véspera da tal sexta-feira fatídica em que eu tive o culminar do tal mega projeto, em vez de estar a ultimar os pormenores, eu decidi, bora lá jantar, há coisas mais importantes para fazer também, de repente, mas foi isso. À parte disso, tive também, portanto, isto não sei se contamos contigo para o próximo, Diogo. Há de acontecer numa quinta-feira, esperemos que seja uma quinta-feira de novembro, provavelmente um segundo encontro em Ponta Delgada. Aquilo foi feito à pressa, portanto foi só aberto no, acho que foi só no Meetup, para ter um link qualquer. Não foi só no Meetup. Eu só abri no Meetup, não abri mais lado nenhum. Foi? Mas eu acho que a título póstumo, acho que ainda vou abrir pelo menos no site da comunidade. Nem que seja, olha, sempre dá mais um slide para ti, Diogo. Para a semana tens mais um slide. Não sei se não fui lá meter por ti. Não sei, pronto. Eu não fui, eu sei que não fiz. Mas. Eu confirmo mas já. Mas pronto. Ainda assim, há de acontecer provavelmente outro. Estás desde já convidado. Até porque aquela malta que diz: deixem-se tretas. A Ryanair voa por às vezes 10 euros. Se um gajo comprar já o bilhete que voa por 10 euros, um gajo vai de manhã, dá uma voltinha na ilha, à noite janta. Vem-se embora à noite, cá voos à noite, ou então até pode ficar para o dia a seguir, também ao fim do mundo, e é uma história gira para contar. Como aquilo há de ser uma quinta-feira, ficam para o fim de semana, também não é mal pensado. Olha que tens de tomar qualquer coisa para a memória, porque estou aqui a olhar para o portal e tu criaste o evento no portal da Loco. Fui eu que criei no portal da Loco? Já, está cá escrito que foi criado por ti. Pronto, ok. Então foi isso. Então não foi no meetup que eu criei. Foi no Loco. Eu sei que só criei num sítio. Foi uma coisa muito à pressa. Foi uma coisa muito... E, sim, eu vi as pessoas em vários sítios dizer, epá, pena, eu só saber disto no dia antes... Aquilo foi uma movimentação, pessoas... exatamente, e se calhar a ideia é mesmo essa, ou seja, é marcar já, sabendo de antemão que há condições para isso, é marcar já a data do próximo, porque eu confesso que fica muito desanimado, eu partilhei aqui na altura, e está a fazer um ano, curiosamente, ou está a fazer um ano, que eu enviei um e-mail para a comunidade, para a mailing list da comunidade, mostrando-me disponível e pedindo sugestões de sítios apropriados para a comunidade se poder reunir. Uhum. Pá, e aquilo tive resposta de grilos, que é sempre uma resposta pouco confortável. Portanto, ninguém se mostrou interessado, ou ninguém leu o e-mail, ou não sei. De maneiras que, de um dia para o outro, anunciar uma data pá, super, super espontânea, portanto, e acho que a magia foi completamente quebrada agora nos últimos 3 minutos, porque basicamente é assim que muitos encontros acontecem, a malta tem uma ideia e olha, bora, e faz-se. Pois. É só preciso, tipicamente é preciso, às vezes é preciso um, às vezes é preciso dois, às vezes são precisos 3 ou 4, mas basicamente é isto. A ideia de fazer um... marcado com mais antecedência pode fazer com que pessoas que estejam perto se organizem para estar, pessoas que não estejam perto possam fazer planos para estar, também não é o fim, lá está, não é o fim do mundo. Mas eu não sei se consigo juntar-me já neste próximo, porque novembro é um mês particularmente preenchido para mim, desde aniversários de familiares a outras coisas, talvez no início do ano que vem, talvez se houver essa oportunidade. Portanto, já estás a pensar que vai haver no início do ano que vem? Gosto do teu otimismo. Eu que sim. Pronto. Eu acho que agora é uma coisa que vai ficar para sempre. Por mim? Portanto, eu acho que sim. Do para sempre é muito arriscado, mas sim, durante uns tempos, sim, parece-me bem. Mas pronto, mas olha, à parte disso, andei a namorar, ainda não me endividei, mas andei a namorar um Slimbook, um Executive 14 polegadas. Tem pinta, tem, confirmo. O 16 é mais interessante em termos de características, pá, mas são 16 polegadas, pá, aquilo começa a ser muito grande, a malta quer ter aquilo no colo e depois é uma chatice. Eu acho já 14 que é muito grande, portanto eu gosto de coisas mais pequeninas um bocadinho, 12,5, 13 para mim é o ponto certo, mas pronto, mas ando seriamente a pensar em perder o amor a 2,000 euros mais ou menos e mandar vir um maquinão de 14 polegadas da Slimbook, os mais recentes, que já têm Thunderbolt, que é uma coisa que o Slimbook Pro 2, tanto aquele que eu tenho aqui como aquele que tu tens, não usufruem. Tem carregamento por USB-C, que é outra coisa também que dá muito jeito, lá está, eu estou a preparar e estas e as Pine Powers e não sei o quê, é tudo feito já a pensar nos carregamentos também dos laptops por USB-C para evitar dores de cabeça adicionais. Portanto, ando nisto. Espero daqui a algumas semanas poder ser um fiel proprietário de um feliz proprietário de um Slimbook Executive 14 para contar como é que correu e para, isso a conhecendo eu como conheço, te deixar em pulgas, até porque estamos na altura do Natal, para tu ires também arranjar um bom motivo, ou um motivo mais ou menos, ou um mau motivo, seja um motivo qual for, para dizer, faz-me falta aqui mais um computador. Agora que deixei de ter LibreBoxes no meu escritório, preciso de mais não, um. Não, eu agora tenho as LibreBoxes aqui no meu escritório, as LibreBoxes que o Luís da Costa doou. Sim, os protótipos. Tenho de ir avaliar cada uma em que estado é que está, porque eu sei que há umas que não têm BIOS, outras têm RAM muito, muito, muito pequena. Tenho de ver que upgrades é que elas precisam, cada uma delas. E vai ser o projeto, talvez, para o mês de dezembro. Ok, boa. O que é que está a manter ocupado em novembro? Estavas aqui, este é um novembro complicado, até porque o episódio está no fim e a gente já não vai falar de mais nada, não é? Já percebeste? Desde a Summit. Eu não vou ficar lá só os dias da Summit. Vou ficar o resto da semana toda, até o domingo seguinte, porque vou fazer turismo. E depois tenho familiares a fazer aniversários, tenho outros assuntos. Compromissos familiares. Pessoais. Hã? Compromissos familiares. Familiares e afins. É que dezembro é sempre aquele mês lixado também. Estás a fazer projetos para dezembro. Dezembro metem-se os sonhos. Sim. Percebes? São projetos muito complexos. Pá. Este fim de ano é de facto muito complexo. E o novembro ainda tem o planeamento da próxima atividade do Centro Linux. Enfim, ainda há aqui muita coisa para fazer. Está bem, está bem. Não, pensei que fosse alguma coisa mais específica, mas já percebi que só, ou seja, são pequenas coisas, mas que todas juntas... São múltiplas pequenas coisas, dão que fazer, exatamente. Que vão ocupando o tempo livre que existe disponível para estas coisas. E pronto, é isso. E dezembro também, a última semana do ano também, estou de férias e idealmente incontactável. Portanto, vamos ver. Já, yeah, parece-me bem. Acho que não temos nada para a agenda agora. Então não temos. Temos o um encontro da comunidade no dia 24 de novembro, não é? No dia 24 de novembro, pronto. Exato, e posso já dizer que existem cerca de 95% de probabilidades de o encontro de Ponta Delgada ser também no dia 24. Pronto. Só para criar aqui... Só... Vamos ver quem tem... Concorrência. Exatamente. Antecipo já que não vou estar em Sintra no dia 24... que provavelmente estarei num encontro também da comunidade Ubuntu, mas a meio do Atlântico, mais coisa, pronto, menos coisa. Portanto, sim, marquem na agenda, o de Sintra está confirmado, o de Ponta Delgada há de estar confirmado também. O de Sintra falta marcar nos sítios só, mas é algo que acontecerá em breve. Exatamente. Temos aqui já a data para dezembro, mas não vamos deixar a malta com excesso de informação. Uma coisa de cada vez. Vale a pena. Exatamente. De resto, isto vai sair na quinta-feira da semana que vem, portanto não acho que não há assim mais nada de... Deixa-me ver. Também acho que não. Espera aí. Eu acho que talvez tenhamos aqui, e temos de facto alguns bundles do Humble Bundle. Espera aí um bocadinho, que eu ainda quero falar contigo sobre outra coisa. Eu acho que sei a resposta, mas pergunto na mesma. Pronto. Estamos a gravar isto no dia 1 de novembro, portanto o Oktoberfest 2022 acabou ontem. E não sei se tens algum balanço a fazer do teu Oktoberfest. Não, acabei por não participar. Não sejas mentiroso, Diogo, portanto, participaste no evento do Centro Linux, portanto, conta. Sim. Não é assim, sabes que a Oktoberfest, uma das inovações deste ano, foi exatamente contemplar. Sim, mas sim. Exatamente. Não, não, eu também não o registei, mas pronto, por isso é que eu disse isso. Mas pronto, fiquei de fora. Não sei se tu conseguiste a tua árvore ou a tua t-shirt. Senti-me mal, honestamente, porque lá está, até à sexta-feira passada, zero, não tinha largura de banda para me preocupar com o Oktoberfest, lamento, mas confesso que foi exatamente na sexta-feira à noite ou no sábado, acho que foi sexta-feira ao final da tarde, tirei algum do meu tempo para dizer assim, olha, vou fazer agora aqui uma ou duas contribuições, e depois logo vejo se até segunda-feira consigo fazer mais uma ou duas. Dei aqui 3 ou 4 voltinhas e encontrei, e por isso é que eu acho que fiz aqui alguma batota, encontrei vários issues criados, vi um criado no teu site que está fechadíssimo do Centro Linux. Portanto, sim, tens de pôr aquilo mais atrativo à contribuição, porque senão a malta fica espantada. A gente depois fala sobre isso. A ideia é passar aquilo também para um outro repositório. Eu sei qual é a ideia, mas enquanto não for, não é, ou seja, não é apelativo. Eu posso dizer que estive no teu site, no teu repositório, desculpa, do Centro Linux, e olhei e disse assim, não tenho tempo. E então fiz outra coisa que foi, e não foi, não tenho tempo, não é pela questão daquilo que eu estava para fazer, aquela questão, o issue do Favaican, e eu fiz lá uma sugestão também de um issue, uhum. Que é sim, um issue sim. Sugestão da página de contactos. Que isso tem que decidir como é que vai ser a forma de contacto. Mas pronto, mas entretanto fui ver, porque às vezes tu olhas muito para fora e esqueces-te as coisas que tens em casa para resolver, e então olhei para o repositório do website da Unsol, que tinha lá uns quantos issues para tratar. Bom. E fiz assim de rajada, fiz 4. Aqueles 4 que tu dizes, olha, estes são os 4 da árvore. Fiquei com mais um, porque eu estava, lá está, portanto, quinta-feira estive num encontro porque estava nos Açores, acho que é fácil, qualquer pessoa que esteja com atenção à conversa percebe isso. Preparei ainda um issue adicional, que vinha fazê-lo no avião, portanto no regresso, no voo de regresso, vinha a terminá-lo, mas desde que aterrei até agora também ainda tive pouca margem para fazer commit daquilo, portanto neste momento já não é um issue para a Oktoberfest, mas é mais um que eu vou resolver. Eu prefiro nesta altura sempre dedicar alguma atenção, até porque eu acabo por descobrir projetos muito interessantes, portanto prefiro dar da minha atenção a projetos ou que não conheço ou com os quais tenho menos contacto, mas olha, fiz contribuições para o site da Unsol, que também merece a nossa atenção, carinho, respeito e tudo mais. De facto. E é exatamente lá que eu te estou a ver que nós, de eventos, é tudo fora, mas podemos já começar a falar, vamos repetir aqui recorrentemente a data da FOSDEM 2023, que vai ser 4 e 5 Sim. de Fevereiro. Temos também já marcado um WordCamp Lisboa para 19 e 20 de Maio, que são os encontros da comunidade WordPress em Portugal. Uhum. Temos o Libre Planet 2023 em Março, não se sabe ainda em que dia de 2023, e temos na semana em que nós estamos a lançar este episódio, temos no dia 11 e 12 de Novembro a SFS Conf, uhum. Que vai acontecer em Itália. Portanto, há mais umas coisas, mas estas a gente vai dando salpicados, só para não pensarem que a gente tem uma agenda vazia. Não há agendas vazias no mundo do software livre. E sim, no mundo há demasiadas do Ubuntu, coisas até. Do Ubuntu e outras cenas, há sempre coisas a acontecer. Não se preocupem. Portanto, se tiverem tempo, há sempre alguma coisa para fazer. Exatamente. Olha, se quiserem apoiar este show, há uma forma simples, podem simplesmente dar-nos o dinheiro. Nós temos, acho que ainda temos no nosso site as indicações sobre como fazer transferências multibanco para a nossa conta chupista. Bancária. Podem escolher assistir às gravações dos vários episódios em direto no YouTube, via Patreon, e aí tornam-se patronos e contribuem com um valor de 2€ por mês. Ou então podem utilizar os nossos links de afiliados do Humble Bundle, com os quais vocês podem decidir quanto querem pagar a quem, ao Humble Bundle, às editoras, a uma charity e a nós. E ao mesmo tempo ficam com bundles ou de cursos, ou de software, ou de livros, ou do que for que quiserem, que são úteis para vocês e que normalmente têm um valor muito superior ao qual vocês precisam de pagar. Pelo menos para ter o bundle completo. Há vários bundles neste momento interessantes para quem se interessa por software livre. Eu quero chamar a atenção em particular para 3 deles. Um acaba algumas horas do dia seguinte à publicação deste show, que é um bundle Essential Knowledge About Computers and Tech, by MIT Press, que tem livros de data science, deep learning, AI, cybersecurity, computing, machine learning, Internet of Things, cloud computing, memes, virtual reality, spatial computing, space flight, enfim, muita coisa interessante. Há também um outro bundle, este é o Programming Mega Bundle pela PACT, que tem livros de C++, Python, algoritmos, Java, enfim, montes de outras coisas. Julia, nós temos na nossa comunidade do mundo de Portugal pessoas interessadas por Julia. Uhum. Também Kotlin, sei que em Portugal há uma comunidade de Kotlin. Enfim, uma série de outros livros de várias linguagens de programação super interessantes da editora Pact. E há um que é mais recente, acho eu, que estes todos, que é o Learn IT Ops, que tem livros de Kubernetes, de Terraform, de Cloud Computing, administração de sistemas de Linux, coisas sobre vários serviços de Cloud Computing, networking, enfim, uma série de outros temas interessantes a quem faz administração de sistemas ou DevOps nos dias de hoje. Isso, pronto, já sabem, se utilizarem o nosso link de afiliado, podem escolher dar-nos uma parte do valor que vocês pagam pelo bundle. Este show foi produzido, vá lá agora, Diogo. Sim, sim, é isto, eu queria dizer exatamente isso. E este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel, e este episódio é editado pelo Gustavo para o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana.